Então, cara, eu tava em casa esses dias, cara. Com seus mano? Não, não, tava em E casa na e tua chegou o Vanderlei? puta, o Vanderlei é professor de cálculo nosso na ele deu aula pra gente E hoje. hoje ele deu um monte de ideia errada, né? Ele deu umas ideias muito foda lá, mano. Mas é, queria cozinhar um ovo, né, mano? Só que tinha um pintinho dentro do ovo, cara. Nossa, que bosta. Imagina se eu cozinho com o pinto dentro. Meu pai já mandou e-mail pra você, Lucas? Olá, ouvintes! Está começando mais um ConspiraCast. Meu nome é Igor e... Não sei. Você percebe que o cara tá Tá empolgado preparadíssimo. hoje, velho. Olá, ouvintes! É agradecimentos de Estrela Galícia. Toma cachaça, caralho! Caralho, mano. Que corte gostoso, hein? Filho da puta, deixa eu falar minha introdução. Olá, ouvintes, meu nome é Lucas, o amigo matemático de sempre. E hoje, se os lados do triângulo estão numa razão constante, a gente diz que esses triângulos são semelhantes. Olá, ouvintes, eu sou o Gabs, o amigo matemático de todas as noites. Não, amigo matemático não, porra. Olá, ouvintes, eu sou o Gabs, o amigo É a de segunda todas vez as que você noites. fala isso. O quê? Você se repete a apresentação do Queiroz. É, então, foi Eu sem acho que querer. você quer ser eu, cara. Lógico que não, eu não quero parecer o Johnny. You wanna piece of me, Britney Spears. Vai, vai. Olá, ouvintes, eu sou o Gabs, amigo pinguim de todas as noites, e... Igor, Francis Drake realmente era um navegador português. O do jogo é o Nathan Drake. Podemos seguir. Do que ele tá falando? Eu não tenho noção do que ele tá falando. Do que ele tá No falando? episódio anterior, você catou e você falou do... Vocês foram falar do Drake Vocês e podem acabaram perceber que o assunto de mudando pro hoje. Bacon, tá ligado? Ah, Os tá. dois. Vocês Mas podem eu perceber que tô o assunto inventando de aquilo. hoje. Quando perceber que o assunto de hoje é semelhanças, né? Pela É. introdução de todo mundo, que ficou claro, né? Ficou claro. Ah, claro, pela minha introdução ficou muito claro. Foi semelhante ao episódio, inclusive. Então, vocês vão aprender hoje algumas curiosidades que vocês não sabiam. Na verdade, esse é o intuito, né? Eu não tô falando merda, foda-se. Vou aprender uma curiosidade que eu já sabia. Valeu, Queiroz. Acho que com essas A gente já pode ver os e-mails. Vamos para os e-mails. Muito bem, Queiroz, vamos para mais uma semana de e-mails. Vamos. Caraca, isso vai pegar muito mal, mas tudo bem. Então, eu tava conversando com o Gabriel antes da gente começar a gravar, falando que só tinha um e-mail. Depois de uns 5 minutos, chegou mais um e-mail. Caralho, Então, meio agora nós temos. instantâneo. É instantâneo, nós temos dois e-mails para ler agora. Tarda, mas não falha, né? É claro, tarda muito, né? Porque a pessoa, né? Vocês já vão entender. Então vamos fazer o seguinte: não diz o ditado que os últimos serão os primeiros? É verdade. Então vai aí. Então lê aí, porque o cara reclamou que queria ler o e-mail, então agora ele vai ler. Pode ler, Queiroz. Ah, eu que reclamei? Quem que foi a bicha que falou que queria aparecer no episódio? Bicha não! Eu sou uma quase Vera Guga Verão! Mas foda-se. Bom, esse e-mail aqui que eu tenho muito orgulho de ler esse e-mail é o e-mail do nosso amigo Bruno, né? Eu não sei qual que é o nome do cara inteiro, mas tá aqui É Bruno. Bruno Brizolito. Bruno Brizolito mandou um e-mail pra gente com o seguinte corpo: meu nome é Bruno, tenho 20 anos e é o seguinte, galera. Como já se passaram muitos podcasts, tem assunto acumulado pra falar no e-mail, então eu vou tentar organizar a parada pra ficar mais fácil. Parte 1, primeira parte: pedido de desculpa. Sim, pessoal, eu sinto que meio que devo pedir desculpas, pois acompanho o ConspiraCast desde o segundo, desmistificando civilizações místicas. E nunca lhes enviei nenhum e-mailzinho sequer. Confesso que foi muito engraçado ouvir as leituras de e-mail sem nenhum e-mail. Cara, o cara ouve a gente desde da época do Podomatic, lembra? Lembro daquele serviço lá. Ele colocou Podomatic, mano, que Mano, bosta. que bom, melhor. 500 mega de storage O só. cara ouve a gente desde a época da Vanguarda. É verdade. E o pior é o seguinte, ele é sadomasoquista, né? Que ele curtiu ver o nosso sofrimento pedindo e-mail e não mandava e-mail. Mas Nossa, como que sadomasoquista é mandava naquela próprio. época? Próprio? Então É. ele é masoquista, porra. Segunda parte, paralelizações. Isso aí, garela. Isso aí, garela. Isso aí, garela. Isso aí, garela. Garela. Isso aí, Faustão. galera. Parabéns. Não só pelo excelente trabalho como podcast, mas pela persistência e dedicação dispostas na realização do mesmo. Como, por exemplo, a enorme, enorme, em caixa alta, evolução de um programa para outro. Nos primeiros era até de ofício de ouvir, devido à qualidade do áudio. E, como já disseram numa edição passada, ajustem a diferença do volume. Ele gritando, isso quer dizer que, editor, faça o que Ah, eu já ajustei. O último programa saiu batendo em menos 6 dBs durante o episódio inteiro, hein? Coisa que eu já quis enviar um e-mail pedindo, mas, enfim. Sim, talvez eu tenha algum nível de embotamento. embotamento por não ter enviado. O cara sabe o que é embotamento. Você vê que o cara ouviu todos os episódios com certeza, né, velho? Ele realmente ouviu. Cara, lágrimas escorrem. Nós terceira estamos parte. Moldando caráteres. Estamos formando opiniões. É, formadores de opiniões. Ah, isso aí é o ápice do blogueiro. Depois eu tenho uma opinião pra falar sobre isso. Depois eu tenho é o terceira ápice parte. Do podcast. Terceira parte, sugestões. Vocês com certeza sabem que ainda tem muito o que evoluir. Uma coisa que me incomoda muito é o site do ConfiraCast. Talvez por eu cursar design gráfico, mas o fato é que o layout do site é muito bagunçado. Em caixa alta, em direta para Igor, seria bom organizar as coisas e deixar a página inicial mais limpa. Talvez eu mande umas sugestões de layouts pra vocês, quando acabarem as provas e eu tiver tempo pra fazer. E se não quiserem, fodam-se. Esse gostei cara dos meus, mano, o foda-se dele gostei. É assim, tem propriedade o foda-se, tá ligado? Enfim, já escrevi demais. Talvez nem entre na leitura de e-mails. Como não, mano? A gente quase não recebe, pô. Não recebeu esse correndo agora? Mas a edição veio correndo, o estagiário veio com a folha na mão. Olha o e-mail novo, olha o e-mail novo. Pode crer. Nossa, mas eram crer. Coisas importantes a serem ditas. Pra resumir a história, em um podcast que já é grande e famoso como Jovem Nerd, nós nem perdemos tempo, nós nem perdemos, caralho. De um momento para outro, parei de saber ler. Clicou aqui. Botou de uma vez, tá ligado? É, perdi. Mas acho muito importante pra quem está começando ouvir um simples parabéns pelo seu trabalho e continuem assim. É verdade, é realmente enche a bola. Muito obrigado. Prometo mandar mais e-mails para não acumular as coisas. PS número 1. Sim, eu entendi todas as referências, sem o S, né, então... Todas as referências dos podcasts, como aquela do Tecido da Realidade, que, aliás, é do meu livro favorito. Da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo. PS2. Eu exijo ouvir as músicas do Napalm, kkk. Não, cara, é com Klux Klan. Anuncia um CD, depois morre o assunto. Então, vamos responder o e-mail do cara? Vamos responder. Eu vou responder primeiro pelo PS2. Vamos pela, como diz um professor nosso, ex-professor. Ex não, né? Porque ele ainda continua me ensinando indiretamente. Vamos por partes, igual o Jack Stripador. Sabe quem é, né, cara? Sim. Vai. Não, eu queria começar pelo PS2. Eu vou começar pelo fim dessa vez. É começar pelo PlayStation 2? Isso. PlayStation. Na verdade, seria um PS ao quadrado, né? É verdade. Ô, Bruno, eu quero dizer que eu também quero ouvir todas as músicas do Napalm. Até agora eu não consegui. Então, bem-vindo ao clube. Não, a questão do Napalm é que... Acho que nem assim, o Lucas ouviu todas até agora. Eu ouvi as músicas minha, porra. Mas é o seguinte, viu? Bruno, muito obrigado aí pelo seu e-mail, pelo seu carinho e essa curiosidade pelo disco. Muito, eu fico muito feliz que as pessoas tenham essa queira não saber mais e tal. Se você ouviu, com certeza você ouviu o CC11, né? O episódio 11, então você ouviu já um pouquinho delas ao fundo do episódio. 11. Mas assim... 1. Sim, é, o 11.2 vai sair em breve. Mas assim que terminar o disco tá previsto pro fim de outubro, Igor? O fim de maio, né? Fim de maio do ano que vem. Não, vai ser pro finzinho de outubro, talvez. É, pode ser. E aí a gente vai anunciar no site, vai fazer um negócio bem legal. Então, muito obrigado pelo carinho aí, pela curiosidade. Agora, a parte que me toca... O dedo no ânus, não. Puta que pariu. Quanto à edição, como eu já disse, eu me preocupei muito no último programa em bater menos 6 decibéis durante o programa inteiro. Acredito que eu tenha conseguido. Nesse último, que na verdade é o que vai ser publicado amanhã, também tô me preocupando em bater em menos 6 decibéis. Inclusive, já eu gostaria de falar isso aqui, caso vocês ouçam esse programa que vai sair, programa número 18, e vocês percebam que o meu áudio está diferente, ele está diferente, porque eu tive que gravar com um microfone diferente do comum, porque o meu cabo simplesmente trincou minutos antes do episódio. Ele já havia trincado em um lado, aí trincou do outro. E ficava uma chiadeira inacreditável. Tanto é que eu tive que parar de usar ele durante a semana, inclusive no meu trabalho. Eu trabalho, na verdade. E eu tive que gravar... Eu não sei se vocês dois perceberam, mas eu tava com áudio diferente. Então, ouvintes, não, a qualidade do programa não vai cair. Foi que o meu cabo trincou. Agora eu já resolvi o problema. Estou com o cabo Sant'Angelo. Haha! E não vou mais ter problema com isso. Então, é só um disclaimer que eu estou fazendo. O 18 que você tá falando é o do Filmografias mesmo. É. Porque eu me perdi na sua timeline de novo, cara. É que a minha mente funciona tipo Inception. Você fala... Você vai lançar esse episódio semana que vem, você tava falando do que vai lançar amanhã, e aí eu já me perdi. A mente funciona de maneiras... De maneiras que o tempo não explica. Tempo não explica. Igão, oi. Fala aí com o Bruno, cara. Responde então, aí. Agradeço muito ao e-mail. Eu gostaria de saber se você acompanha a gente desde o Podomatic ou desde das republicações no site, no antigo layout, quando ainda era BL. Agora eu fiquei curioso. O que mais me chamou atenção nesse e-mail do cara é que ele acompanha a gente desde o comecinho. Então, tipo, o melhor episódio que na minha opinião, o melhor episódio que já foi feito pelo ConspiraCast foi o 2. Que o nível de pesquisa foi sofisticado. Wiki pautas. Com sorte, né? Com sorte. Fiquei muito feliz com esse e-mail. Muito obrigado, Bruno, por me proporcionar isso. E quanto ao layout, eu vou repensar ele de uma forma que ainda continue a intuicidade. Eu não sei se essa palavra existe, provavelmente não. Não. Define essa porra aí. É, a intuição. Perder menos tempo, vai. Perder menos tempo. Pra você entrar no site, já conseguir o que você quer, conseguir ver o que saiu durante a semana. É, os menus são importantes, porque muitos sites que você quer... Canta, dança, sem parar. Tá, os menus. Como é que eu derrubo a ligação do Gabriel? É, tem uma opção aqui, tirar a pessoa da chamada. Mas então, o site, assim, ao meu ver, tá intuitivo. Mas se o ouvinte falou que não, a gente vai buscar melhorar. Porque o ouvinte faz a gente, né? O cliente tem sempre razão. É, nem sempre. Tem mais um e-mail, né, cara? Tem. Aí esse é um cara já conhecido na praça. É velho de guerra. É. Quem que é o cara? É o Carlos Lemes. Eu vou deixar pro Gabriel ler. O Gabriel lê? Puta que pariu. Não sabe ler. Não sabe... Eu não sei ler, gente. Puta que pariu. Então vamos lá. Entrar aqui na empresa com o dedão, tá ligado? Por extenso, ele bateu o dedo e correu durante o papel. Caralho. Botei 3 gotas de sangue pra achar o DNA depois. Aí é maçom, né? E aí, pessoal? Passando aqui pra novamente dizer que o último cast foi muito bom e engraçado, na medida certa. Continuem sempre buscando o melhor em cada episódio. Sei que não deve ser muito fácil gravar um podcast, escolher os assuntos, fazer as pesquisas, desenvolver as pautas, horário para gravar, editar e muitas outras coisas. Mas quando vejo que tem um episódio novo, sei que vai ser muito bom. Continuem assim que cada vez mais ouvintes vocês terão. Estou indicando o cast para os meus amigos e assim o número de ouvintes só vai aumentar. E faça um episódio de Star Trek. Vida longa e próspera. Nossa, mano. Aí ele... Chamou pra xinxa, hein, Gabriel? Sim, chamou pra xinxa, hein, Gabriel? Puta que pariu, hein, Gabriel? Então, né? Bom, obrigado por falar que o cast tá cada vez melhorando. Obrigado por falar que você sabe que o podcast vai ser bom quando você vai ouvir. Tá. Não desvia do assunto. Não desvia do assunto. Melhora a gente e com essas informações podemos começar o episódio. Não desvia. O Spock tá olhando pra você, cara. O Spock vai enfiar os dedos dele naquela vida longa e próspera no cu dele. O Leonard Nimoy tá olhando pra você. Tá olhando pra você lá, porra. Cara, eu odeio Star Trek, mas se é pelo bem da nação, diga ao povo que pico. Bom, ô Lucas, deixa eu fazer uma pergunta. Opa. Eu quero mandar um e-mail também pro site, mas como é que eu faço? Então, pra mandar e-mails como esse que a gente leu aqui, maravilhoso... Chorei. Pelo lado direito. Emotions. Lágrimas de... Pra mandar e-mails como esse... Você chorou pelo sovaco, né, mano? Porra. Mas pra você mandar e-mail como esse pra gente, basta você acessar seu gerenciador de e-mails e mandar um e-mail para o endereço... contato@conspiracast.com.br. Nossa, que voz de atendente de sexo. Eu posso ser telemarketing já, né? Cara, mas, e assim, e se eu tiver uma dúvida que nem o Wikipedia, nem o tio Google, nem as deep webs conseguem me sanar, como é que eu faço pra tirar essa dúvida? Pode mandar para pergunte@conspiracast.com.br. Cara, por que você não grava o episódio inteiro? Por que você não grava todos os episódios com essa voz? Porque senão as ouvintes não vão aguentar. Cara, eu gozei de novo, cara. Desculpa, mano, vou ter que parar de gravar aqui, vou ter que me limpar. Bom, acontece que eu só sei entrar no computador pra ir no Facebook. O que eu faço? Você pode? É isso que eu falo. Vamos usar as coisas. Isso vai ser cortado. Percebe-se que tá dando muito resultado, né? Tá dando resultado, né? Bom, o que eu faço? Eu sou retardado e não sei usar e-mail. Você só sabe usar seu Facebook, você pode entrar lá no Facebook e na barrinha de pesquisa você escreve Conspiracast. Novamente, vale frisar que é com T mudo, tá, gente? Por favor, não pesquise. Com E não pesquise nunca, Conspiracast. Com E é agressivo demais, né, mano? Conspiracast. Aí você aperta a lupinha ou dá Enter, como a gente é o primeiro, então foda-se. A gente vai aparecer e você vai acessar a nossa página. Lá tem todos os nossos conteúdos, sim, todos. Tudo que já foi postado, porque agora somos .com.br, vale lembrar, né? Então o Facebook não bloqueia mais a gente como um vírus. E você clica no link e é redirecionado pra nossa página. Como o Igor disse, vai, Igor, fala aí, dá o quê? Dá um page view pra gente. Aê. E aí... Peraí, vamos testar o integrante agora. Gabriel, vamos testar um integrante. De onde é aquele som do Ticlin, Queiroz? Qual Ticlin? Que eu ponho nos episódios? É de uma música. Qual música? É da Money. Aê. Do Pink Floyd. Graças a Deus. Ih, você tá falando com um cara que não entende Pink Floyd. Inclusive, vou sugerir um episódio depois Mas enfim. A minha mãe pediu um episódio sobre Pink Floyd. Perfeito. Fechou. Adorei. Mas enfim, gente. O Gabriel disse que todo o conteúdo do nosso site vai estar na nossa página. Mas quais são as atrações do nosso site, meu querido amigo Igor Amaral? O editor. As atrações do site. Para, cara, eu tô me arrepiando. Cara, aqui, cara, eu tô de mamilos duros aqui já de excitação. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Então, as atrações do site é. Nós temos as Awesome Mixtape. Só um minuto, você tá querendo comer eu e o Lucas hoje, né? Com essa voz olhando pra gente. São só garotas. Esse olhar puta safado, esse olhar safado em vosso olhar. Em vosso eu vou falar o nome em voz alta aqui, espero que edita. Vou ter que botar no reverso. Eu sigo as instruções do profeta. É, isso vai ser cortado também. Mas então. Mas e aí? Nós temos a Awesome Mixtape, que, desculpa, ouvintes, andou meio cambaleada essa semana, mas é porque tivemos um... Na vida real, né? Temos trabalho, faculdade, provas, e ela andou meio cambaleada, mas é a Awesome Mixtape. Nós criamos listas musicais pra você ouvir e... melhorar o seu dia. Mas além da Awesome Mixtape, que é uma massagem para seus ouvidos, existem os nossos queridos artigos do meu querido gordinho Gabriel, né, Gabriel? Ah, obrigado por falar deles. E além disso, Igor, nós temos uma aquisição maravilhosa para o site. Posso comentar sobre essa aquisição? Pode comentar. Finalmente, alguém que sabe escrever sobre cinema no site, cara. Eu sentia falta disso, sabe? Cara, alguém que sabe escrever sobre cinema é bom, né? E é isso que a gente tem agora. É maravilhoso. Nós estamos com o pessoal do Take 5 escrevendo resenhas de filmes para nós. Resenhas decentes, diga-se de passagem. Essa é uma dica para eu colocar palmas na área de edição. Mas então, são resenhas excepcionais. Dignas dos grandes portais da web, hein? Nossa, da web. Quantos anos nos fala mais da web? Mas é, realmente, eu tenho muito orgulho de ter pago... Milhões nessa transação. Eu realmente não volto atrás. Uma roller cola. Mas, enfim, recados dados. Recados dados, não, ainda não. Não, tem mais algum... Ah, é verdade. Sexta-feira que vem, não, sábado que vem, nós lançaremos uma novidade no site que foi pensada pelo editor. Que quadro novo é esse? Ó, grande editor. I am king. É o Conspiracast homenageia nesse quadro belíssimo. Nossa, belíssimo e maravilhoso que nós criamos. Vai, não vou falar que foi só eu, não. Será que nele nós homenagearemos um podcast nacional? Tem que ser nacional. Pô, queria votar no Al-Qaeda. Não... Quero votar no Al-Qaeda Cast. Não. Nossa, não vamos. Que lado, não vamos fazer o Al-Qaeda Cast. Mas então, nesse quadro, nós vamos homenagear um podcast nacional que você, ouvinte, vai escolher. E como como vai ser o processo de escolha? No site, eu tô pensando em como fazer de uma maneira melhor para que esse post não tome sempre o primeiro lugar. Então, eu tô pensando em criar uma área especial no site, no nosso site, para isso. Para que o post não tome uma área na página do Facebook, é importante dizer. Você vai lá, entrar na página do Facebook e vai ter um post escrito assim: queremos o seu voto para o Conspiracast homenageia. Você vai fazer o quê? Você vai escrever um comentário com o podcast que você quer ver homenageado. Mas você vai fazer isso para o próximo, porque já fechamos a votação desse. Vários votos. Eu fiquei até orgulhoso de ver hoje os votos que foram computados. Vários nomes surgiram, aí, Igor. Vários pelas nomes. Pelas minhas contas, o Lula não conta nos dedos. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu ranquei os outros dedos do Lula. Acho que uma pessoa só tem 5 dedos na mão, né? E ele não tem o mindinho, então... Então pronto. Aí, obrigado. Agora, por uma diferença esmagadora de um voto. De um voto. 50% a mais do que qualquer outro. Não, 100%, né, Lucas? Ah, não sei mais, depois que todo triângulo retângulo é semelhante. Ah, opa, mano, isso não aconteceu ainda. Isso não, tá no então, futuro. Tá vendo, filho da puta? Isso tá no futuro, pô. Você não devia ter falado com seu eu do futuro. Caraca, isso é um paradoxo, hein? Quem ganhou foi o Verdades Absurdas, do Overcast. Ele será o podcast homenageado e acho que é bom a gente manter um suspense como a gente vai homenagear ele. Nós vamos homenagear ele de um jeito muito, muito... Pessoal? Pode ser bom, dizer? Muito de bom. De um jeito Conspiracast de ser. É, boa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta referente a isso. Se eu quiser fazer um voto, como é que eu faço? Eu curto o post pinado ou eu... comento/curto o que já foi comentado. Não, se você quiser computar mais um voto naquele programa que você viu que já tá comentado, o seu ouvinte amigo, ele comentou o podcast que você também quer ver. Não precisa comentar de novo. Curte o post dele. Então a gente vai computar 2 votos. Curtir o post não adianta nada, né? É assim, ajuda porque é legal, a gente vê que você tá querendo interagir com a gente, mas só se você curtir o post, não vai dar pra saber qual podcast você quer ver homenageado. Então, ouvinte, lembre-se, ou você escreve ou se já tiver o podcast ali, você você curte o podcast que, vem, que você já quer ver. O que, que foi isso, porra? Mas é isso. Semana que vem, Overcast, Verdades Absurdas do ConspiraCast. Acho que com esses recados a gente já pode ir pro tema. A gente já pode ir pro tema. E vambora pro tema. Gostaria de começar o episódio de hoje trazendo uma informação do dicionário. Momento Aurélio já? Momento Aurélio. Então vamos lá. Sim, sim. Momento Aurélio. Semelhança, em que há ou demonstra haver relação ou afinidade entre seres, coisas, pontos de vista que possuem algo em comum. Essa é a definição. Sua leitura foi robótica, cara. Eu percebi. Mas, semelhança também pode ser definido matematicamente, né, Gabriel? Sim, senhor. Por mas exemplo. Deixa isso pra lá, senão a gente vai perder ouvintes. Bom, semelhança é tudo aquilo que é parecido, né, Igor? É, tudo que encontra um espelho no outrem. O que a gente veio trazer nesse episódio é mostrar coisas que seriam impossíveis, seriam, assim, improváveis de serem semelhantes pela distância geográfica, certo? Porém, mesmo assim, há grandes traços semelhantes, ou seja, culturas diferentes que apresentam elementos muito parecidos. É, não só geográficas, mas como em... Tecnológicas, né? Não, nem, não só tecnológicas, mas em anos. Sim, ah, são distantes não, não só geograficamente, mas como também temporalmente. E isso, na linha do tempo. Bom, pra gente explicitar muito bem isso, na verdade é o seguinte. Igor, você que é um cara que foi da história e tal, abandonou pra ser mago e jogar Minecraft, você pode dizer então pra gente quais são as semelhanças que a gente encontra aí ao redor do mundo? Ao redor do mundo, é possível se observar não só a semelhança, e acho que uma das que mais chama a atenção, a das pirâmides. Muita gente pode dizer assim, ah, mas não todas, mas a maioria das culturas antigas tiveram presentes em sua história construção de pirâmides. Muita gente, eu me incluo nessa, pode dizer foram os alienígenas que ensinaram. Mas muitos outros podem dizer assim, qual é a maneira mais fácil de se chegar a um ponto alto construindo alguma coisa? Qual é o vocês aí que são da área das matemáticas, qual é o sólido mais estável? Mais estável? É, pra você chegar a um ponto alto. Não, usando o menos material possível. Não, então, se for pra você pegar o sólido mais compacto que tem, e o mais sólido seria o mais sólido, o mais rígido, seria o sólido formado apenas por triângulos, porque o triângulo é o polígono mais rígido. E nesse caso seria o tetraedro. O tetraedro é uma pirâmide de base triangular. Maravilhoso. Bom, e aí eles adaptaram pra pirâmide quadrada e... Porque é mais fácil de construir do que uma pirâmide de base triangular. Requer menos cálculos, né? É, requer menos chutes, né, cara? Menos chutes. Menos vira porque, um pouco. Porque a gente não calcula porra nenhuma, a gente chuta, mano. Mas ninguém que falar, constrói... aqui vai estar certinho, ó, 60 graus, fodeu. Ninguém constrói nada calculando, né? Você acha que o engenheiro pega a calculadora HP dele e calcula alguma coisa? Não. O engenheiro também é tudo um pau no cu, mano. Eu falo mesmo. Eu não gosto de engenheiro. se eles fizessem isso, não saia tanta cagada nos produtos criados por ele. Mas a gente encontra essas pirâmides em vários lugares, né, cara? Sim. Egito, América Central, e eu não vou especificar um lugar, porque a gente encontra na América Central inteira. É. Até a puta que pariu, né? É. Ah, não. América do Sul também tem. Cusco também tinha alguma coisa. É, na América do Sul também. Mas fora do... É engraçado que no Brasil não tem, né? Não, a gente é incompetente. Os caras não dá pra fazer a pirâmide. Quem, eu não sei quem que dizia que aqui no Brasil era tão, tudo tão fácil, que era só encostar num coqueiro e esperar o coco cair na cabeça pra comer. Nossa. Eu não sei quem que disse isso, mas não fui eu. Mas na América Central, mais de se recordar. Na América do Sul também. Na América do Norte não tem. Na China existem pirâmides. Umas pirâmides que, na verdade, elas estão encobertas por mato, especula-se. O alienígena dos passados que especula, eu já vi esses documentários em outros lugares também, então não é uma doideira deles. E vocês sabem de algum mais outro lugar que tenha pirâmide? Até não, mas a pirâmide, na verdade, a pirâmide tem em vários lugares, mas esses são os exemplos clássicos, cara. Uhum. E a assim, pirâmide entre os rios, né? Qual? Terra entre rios, Mesopotâmia. Ali eles tinham os igurates, que também eram pirâmides do mesmo esquema das daqui da América da América Central. Aqui, América Central. É, aqui da América Central, nossos vizinhos. Ah, tá. Agora, olha que interessante, cara. Essas pirâmides, tem três que eu quero destacar. As pirâmides de Gizé, que no caso tá no Egito, certo, Igor? Corrige-me se estiver errado. Essas são as pirâmides mais famosas, na verdade, né? E também a gente pode dizer que são as mais antigas, né? Uhum. É o objeto, é a maravilha do mundo, é uma das das sete maravilhas do mundo antigo, certo? E a única que tá viva, né? É. E é uma das únicas que tá sobrevivendo até hoje. É, se eu não me engano, é a única, hein? São as únicas. Pô, qual que é as outras? Tem o Mausoléu de Halicarnasso, o Jardim das Suspenso, que já foi. O Jardim do... tinha a estátua de... Zeus. Os bodes. Ah, o Farol de Alexandria. O farol já foi também. Acho que essas maravilhas já foram todas. Foram, só ficou as pirâmides. Uhum. Aí tem a... Já falei do Mausoléu. Enfim, foda-se. Só ficou as pirâmides. É, então. A pirâmide é isso aí mesmo. E olha só. Essa pirâmide de Zé, eu vou falar dela. Tem uma outra pirâmide que fica em Xi'an, que chama-se Weiling. É a pirâmide... Na China, isso aí? Isso, na China. Fica em Xi'an. E o nome da pirâmide é Weiling, certo? Ah, só pra vocês terem conhecimento, né? A pirâmide de Gizé chama-se Khufu, o nome da pirâmide lá. Uhum. E tem a pirâmide de Teotihuacan, que é lá no México que fica essa pirâmide. E essa pirâmide é chamada de Pirâmide do Sol. Do Deus Sol, né? É essa que faz uma projeção de uma cobra subindo. Sim, lá. Isso, legal. Uma cobra toda peluda e emplumada, sei lá. Não, mano. Nossa, não. Mas você bebeu? Sou droga. Não, é que eles tinham uma cobra dessa que eles cultuavam. Esse é o Boitatá. Nossa, não, o Boitatá é de fogo, caralho. Mas o Boitatá é uma cobra de fogo. Você achou que o Boitatá era um boi? Não, eu sabia que era uma cobra de fogo. Ah, tá. Não, mas essas pirâmides aí, elas foram construídas... Essas três que eu falei, elas foram construídas numa escala de 1 para 43.200 na escala da circunferência da Terra. As bases delas têm tamanhos muito semelhantes, cara. Essas três têm praticamente o mesmo tamanho. Quer ver? A base da pirâmide de Gizé tem 232 metros quadrados. Sim. A base da pirâmide de Xi'an tem 231. E a base da pirâmide de Teotihuacan tem 224. Impressionante. Olha só que foda. O perímetro dessas bases também gira em torno de 900, em cada uma das três. Caralho. Agora olha que interessante, cara. Se você pegar as três e olhar para as coordenadas geográficas delas, a latitude e a longitude, você ligando as três, você vai ver que elas estão numa linha reta. Elas estão alinhadas. Tipo, no mesmo... Sim, na mesma reta. Você mesmo meridiano? Não é no mesmo meridiano. Elas meridiano estão numa não, reta no... Que, não, é, nem, não é no mesmo... Latitude? É. Mas eu não lembro o nome da latitude. Não, no mesmo... Como é que é o nome do negócio? Na mesma... Paralelo, no mesmo paralelo. Não tá no mesmo paralelo. Elas estão numa linha reta, só que não é um paralelo, não é uma linha definida pelo homem lá naquela imaginária. É uma linha que, supõe-se, existe pessoas que especulam que diz que é a linha magnética da Terra. Porque você sabe, né, Igor, que a Terra não tá girando em cima do eixo certinho, né? Não, ela... Ela tá inclinada. Ela gira inclinada. Então, diz que essa linha, se você colocar a Terra inclinada, essa linha aí fica reta. Ela fica, digamos assim, paralela. Ela fica perpendicular ao eixo da Terra. Não, eu não sabia dessa, não. Então, essas três pirâmides, elas estão alinhadas, cara. E elas têm todas essas características em comum. Nossa. É aí que entra muitas da teoria do que a gente falou no primeiro episódio. Então, se você não lembra dela, vá ouvir. Eu vou falar um pouco dos papéis magnéticos. Você lembra, Queiroz? Eu lembro, cara. Então, pode... Mas que eu quero ouvir a opinião de vocês sobre esse fato. Vocês sabiam disso? Eu sabia, mas nunca tinha visto tantos dados. E o legal, cara, é que uma fica na China, a outra fica no Egito e a outra fica no México. Então, qual que seria a chance de uma mesma... Sabe, essa jeito de construir as pirâmides ser igual, uma fórmula para as três. Cara, se hoje, com internet, celular e o caralho A4, já é difícil se comunicar entre esses três locais, imagina na época que não tinha porra nenhuma. Ah, e assim, eu não tenho esses dados aqui agora, mas eu acredito que não foram na mesma época que elas foram construídas ao mesmo tempo, assim. Eu não tenho o tempo que elas foram construídas. Não, tá, né? mesmo que não tenha sido construído na mesma época, mesmo que não tenha sido construído lá na mesma época, seja em época diferente, como que um egípcio vai sair do meio do deserto e navegar até chegar na América Central, voltar, falar, ó, tem pirâmide lá, velho, eu medi, dá tantos metros. Não, mas aí que é um negócio legal. Uma vez eu vi um documentário, no History, aí fica a credibilidade posta em jogo, mas eu acredito no History Channel, que eles descobriram vestígios de cocaína nos pulmões quando eles foram fazer a exumação de uma múmia de um faraó, que eu não lembro qual faraó que era. E a gente sabe que a cocaína é uma planta típica da onde? Exatamente. Eu não lembro também, eles abordavam alguma coisa que foram descobertos artefatos incas ou maias nessa tumba desse faraó. Tipo, bem aqueles negocinho de... aquelas figurinhas de ouro lá que é bem característico. É o dourado? Isso. those different high achievements? The ancient astronaut theory. Is such a thing even possible? Yes, it is. Mas você acha estranho isso, cara? Você acha coisa maia e asteca na pirâmide do Egito? Não, eu não acho estranho, eu acho legal, pô. Não, padrão. Não é estranho? É, não. Padrão. Estranho é. Agora, olha só que mais foda. Se isso já é estranho, imagina você achar um artefato puramente cristão, hebreu, no meio dos astecas. Não, aí é sinistro, porque são culturas, são religiões completamente diferentes. Bom, não é o que o Gabriel tem pra dizer. É meio complicado falar que são completamente diferentes, né? Meio assim, meio muito complicado falar isso. Porque, cara, vamos começar pelo seguinte. Ô, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmãozinho lindo, gostoso. Gatinho. Fala, Gabriel. Fala, gordinho. Você consegue, assim, me falar... Eu vou te contar uma historinha e você me fala a sua opinião, tá? Fala. Tinha uma deusa no Egito, tá? No Egito. Uhum. Chamava Hathor, né? Era, junto com a deusa Isis, ela era a mais venerada de todas. Distribuía alegria, deusa do amor, da felicidade, da dança e da música. Sim. Até aí, por essa descrição, você conhece alguma deusa assim? Na verdade, não, cara. Porque eu não sou muito, assim, com mitologia. O que ela fazia? Ela distribuía o quê? Ela era a deusa da alegria, do amor, da felicidade, da dança e da música. É Ivete Sangalo? Aí. Nossa, mano. Quer andar de carro? Outra deusa, alguma outra deusa que você pode conhecer? Que Cláudia conta. Leite? Tem como cortar o Igor? Beleza, Afrodite. Beleza, lindo. Agora eu vou ferrar mais ainda, tá? Ela era geralmente conhecida como uma mulher com chifres de vaca e um disco solar na cabeça. Ou uma mulher com a cabeça de vaca. Ou pior, ela era geralmente pintada como somente uma vaca. Onde você conhece que a vaca é um deus? Na Índia, mano. Sério? É na Índia o bagulho? Não, mas eu tô falando do Egito agora. Agora, porra, como isso, Lucas? Bom, isso aí tem uma justificativa, né, cara? Assim, não sei se o Igor vai concordar comigo, mas antigamente... os povos mais primitivos, assim, eles atribuíam fenômenos, deuses a fenômenos da natureza, né, cara? Sim, e eu depois que vocês acabarem superficialmente, eu vou trazer uma outra explicação. Porque é o seguinte, os fenômenos da natureza acontecem em qualquer lugar, independente de você estar no Egito ou onde você está. Então, alguns sentimentos vão ter deuses, né? Parecidos. Sim, vai ter deuses da mesma coisa, sabe? Tanto deus é que trovão, deus Odin, Odin não, é o Thor, nós temos Thor, nós temos Zeus, todos os deuses do raio, né? Então... sempre vai ter isso aí. Só que uma semelhança que é difícil de você entender é como a que acontecia entre os sumérios, lindos, maravilhosos, né? E a Ilha de Páscoa. Pô, conta isso aí, mano. Bom, primeiro que quem não leu ainda, é a chance de ler agora o artigo Quem Quer Chocolate. Vale pra poder entender mais ou menos. Na Ilha de Páscoa tinha um povo que cultuava primeiro aquelas cabeças gigantes, que eu não lembro nem o nome daquela porra. Moai. Obrigado. Você leu o mesmo artigo, hein? Eu já sabia. Então vai se fuder. E de um tempo pra outro eles pararam de cultuar os moais e passaram a cultuar uns homens pássaro. Mas o que era esse homem pássaro? Era um stickman feio pra caralho, que a cabeça dele parecia a cabeça de um pássaro seguida de um bico. Ou, em alguns casos bem restritos, tinha um stickman e parecia que ele tinha um aquário na cabeça. Uma bolha, tá? Aí você pega e olha pros sumérios, que é talvez o povo mais antigo registrado do planeta, né? Que tinha aquela linguagem bem gutural, bem feio, um negócio bem estranho. E eles tinham também desenhos de homens com aquários na cabeça, de homens com a cabeça como se fossem pássaros, e de homens até com caixas nas costas. Agora você me fala, que porra é essa? É um jetpack, tá ligado? Não, é o CJ. Nossa, previram o futuro? Entendeu? Tipo, mas é muito foda isso aí, é muito estranho pensar nesse tipo de coisa, você não acha? Tem bastante semelhança nessas coisas, né, cara? Inclusive, só antes de eu continuar, Igor, qual que era a tua explicação lá, cara? Então, existe algo que chama o Grande Ano, ou The Great Year, ou Ano Astrológico. Ele se dá a cada 25.920 anos. Sim, ele seguia pelo signo do zodíaco. E eu tava, enquanto vocês estavam falando, tava tentando buscar uma frase do Moisés, mas eu não consegui achar pra poder me explicar depois. Mas então, esse ano astrológico, ele, a cada 25.920 anos, ele, durante esse momento, é a era de um signo. E na época de Moisés, ocorreu a passagem da era do touro, ou do boi, muito grosseiramente o que eu tô dizendo agora, para da... do bode. Então, me ajudem aí. O que Moisés falou quando ele ordenou que as pessoas matassem umas às outras porque elas estavam adorando falsos ídolos? Quando ele desceu com os 10 mandamentos. Eu não lembro, na verdade, ele falou. O pessoal tava adorando um bezerro de ouro, na verdade. Isso. Né? Não se pode adorar a Deus é mamon. Não é bem. Eu sei que ele ordenou as pessoas que se matassem e matassem os outros porque eles estavam adorando falsos. Falsos profetas. Falsos profetas. profetas ou falsos deuses. Especula-se que é porque havia-se passado a era do boi, do touro já. Não era mais a era dele. Agora era a era da cabra, ou assim, do bode, deles. E é isso. É porque os judeus, se eu não me engano, até hoje, eles ainda, quando eles vão fazer os rituais deles, eles sopram cornetas de bode, chifre de bode. Então, uma das explicações para essa obsessão com vacas e animais de grande porte... Animais que são medidos no leilão, cara. É, tem o peso medido em arrobas. Em arroba. Enfim, pro Friboi em geral. Isso. É que talvez a época em que eles eram adorados era a era do boi, ou do touro, ou do bezerro, ou do... Boi gordo. Do boi gordo, do Friboi, não sei, entenderam? Essa é uma das explicações. Então quando Moisés desceu, ele tava pronto pro abate já, o boi. É, porque já tinha passado a vez dele. Falou picanha por conta do bezerro ali. É, e se vocês estiverem estranhando o porquê da época do touro pular pra época de Áries, aí eu já tô falando nos signos, é porque o ano astrológico, eu não sou burro, tá? O ano astrológico, ele não corre pra frente, ele corre pra trás. É, porque o Áries vem antes do touro, né? Sim, é, sim. O Áries é o primeiro signo, né? É, ele corre aos invés. Aos invés, mano. Puta. Ah, então, não, na verdade ele correria certo, ele corre reverso. Então depois do Áries viria peixes, por exemplo. Só opa! Pra ilustrar pra galera. Opa, o que você falou? Depois do de Áries viria peixes, que é o último signo do zodíaco. É, a gente pode entrar nesse assunto depois, eu acho que vocês vão gostar muito do que eu tenho pra dizer, mas continuando. Não, vamos continuando, mais semelhanças. Posso continuar na minha linha de objetos depois do Gabriel mais religiões? Pode. Vai aí. Religiões, vocês falaram disso? Uhum. Algo assim. É... A gente pode entrar nesse assunto depois. Viu? É, mais objetos que a gente... tem uma página muito legal no Facebook que a gente curte, que mostrou alguns objetos que são semelhantes em culturas antigas, cara. E vocês vão me confirmar, Igor, você que sabe mais, e a distância dessas civilizações. Deixa eu só abrir aqui. Existe uma gravura, que é uma figura de um homem com uma espécie de ornamento na cabeça segurando dois cedros. Essa figura, né, eu falei, ela é muito genérica, né? Uhum. Mas essa figura do homem segurando dois cedros, ela aparece na Bolívia antiga, ela aparece na cultura céltica antiga. E em Uruk, que é uma cidade muito antiga. Uruk, em Giroft, que é uma outra cidade muito antiga, né? Só pelos nomes você vê que é velho pra caralho, né? Agora você já vê, Celta e Bolívia, perto, né? É, do lado. Agora quer ver o que é longe da civilização celta e da Bolívia? É a Grécia, ou seja... Da Céltica nem tanto, agora da Bolívia é longe pra caralho. Esparta, já tem a figura de um homem segurando dois cedros ou dois animais pelo pescoço, né? Segurando dois objetos, um em cada mão. Turquia. Na Turquia também tem. Na Itália. Turquia, na Itália, no Peru, em Creta, na Grécia Antiga, na Mesopotâmia e no Egito. Em todos esses lugares tem essa figura, tem uma gravura de um homem com um ornamento na cabeça segurando dois objetos, um em cada mão. É, não precisa nem ser um cetro, né? Podem ser até animais, mas são dois em cada mão com os braços estendidos. Além dessas figuras... Não me engano, esse do Egito aí é hack, é retratado, na forma humana dele. Então, mas além disso, cara, não tem só essas imagens, são em todas essas 12 cidades. Não é só essas imagens que tem semelhante. Uma das religiões do mundo oriental é o budismo, certo? Uhum. Sim. E como a gente já falou no episódio 13, ou melhor, não falamos. Falamos, mas foi cortado, né? Mas existe uma representação de Buda, que é ele dentro de uma flor, com um dos braços estendido sobre o seu abdômen, e o outro... Uma barriguinha sexy. O braço, vamos fazer mais certinho. Tô fazendo a pose aqui pra tentar explicar pra vocês como é. Um dos braços tá pousado sobre a barriga dele, no tipo apoio. O braço direito dele tá erguido de modo a formar um ângulo de 180 graus entre o braço e o antebraço. Não, com a mão aberta. 90 graus, não é? É, 90, isso. Não, com a mão aberta. A outra mão ele tá com o braço apontando pra frente, né? Na direção pra frente, só que com a mão aberta. Quem vocês já viram também que é representado dessa mesma forma? Eu namorei até uma menina que tinha esse nome, hein? Você namorou uma menina que chama Jesus? Não, Isis também tem nessa forma. Então. Isis também tem, Isis no Egito, né? Uhum. Isso, a deusa aí. Tá, mas olha, o que eu falei? Eu falei essa representação de Buda, do Oriente. Ah, sim. Você falou de Isis, do Egito. Agora, isso. Oriente, China, Japão, cultura oriental. É perto da cultura azteca, né? Tipo, é um pulo. Ah, do lado. Atravessando o Pacífico, tá ali. Se for de contrário... Então, mas mesmo assim, cara, eu tenho um mar no meio dos bichos. Eu sei. Vai nada, porra. Cara, lá na... Eu não sei se foi na Bolívia... Você não tem lá pra poder usar surf? Eu não sei se foi na... Nossa. Eu não sei se foi na Bolívia, na Venezuela, que encontraram uma escultura de argila de uma flor de um líder lírio, e dentro desse lírio, uma figura humanoide, um humano, com o braço deitado sobre o abdômen, apoiado sobre o abdômen, e a outra mão, e o braço esquerdo, o braço direito, com a mão apontada pra frente, aberta. Eu falei sobre, antes, sobre Jesus, ele também é retratado assim, em algumas pinturas medievais e até mais novas. É porque esse símbolo, esse sinal com a mão, ele é representado de seja bem-vindo e você está seguro aqui. É isso que significa esse gesto. Com a mão, esse gesto que eu descrevi, não vou descrever de novo, mas significa você é bem-vindo e você será acolhido. Então várias culturas colocam o seu Messias, ou a sua entidade maior, não maior, mas a sua, uma das suas entidades que cria mais empatia com... talvez não empatia, mas que é mais próxima do ser humano com esse gesto. O codificador da doutrina, por assim dizer. É aquele que está próximo. O que é mais interessante é a pose, que é a mesma. Além disso, cara, existem vasos no Oriente, no mundo oriental. Agora, eu tô falando mundo oriental porque eu não sei qual que é o país que foi encontrado, certo? Minhas pesquisas, eu me perdi nas minhas pesquisas e não tenho a informação precisa pra falar do lugar. Mas, qual que é o grande felino que habita a Ásia? É o tigre. Existem jarros, jarros mesmo, tipo, jarro, sabe? Um vazão. Um vaso, em formato de tigre, no Oriente. Jarro ou uma ânfora? Não, jarra, sabe? Qualquer coisa que você põe líquido dentro. Mas jarra ânfora. Existe uma jarra em formato de tigre que foi descoberta na Ásia. E existe uma jarra em formato de jaguar que foi descoberta aqui nos Aztecas. Jaguar barra lince era um dos deuses maiores, né, deles. Mas... bem curioso essa porra. Então, você vê que tem muita semelhança em objetos do cotidiano, em... até projetos arquitetônicos, sabia, cara? Uhum. Como é que são os templos lá na China? Você vê como é que é o teto dos templos da China? Geralmente é abobadado. Não é abobadado, mas assim, não é... São bem íngremes, não é? Aquela construção íngreme. Ah, que faz tipo um chapéuzinho? É, um chapéuzinho, que faz assim. É, que faz assim. Todo mundo tá vendo. É, foi mal. Nossa, que bosta. Que faz assim, tá? O webcam tá desligado e o cara ainda fala, tá, faz assim. Porra. Desce, deixa eu terminar. Desce íngreme, só que tem uma borda. E tem três, alguns são em níveis, geralmente, né? Sim. Existem objetos que foram encontrados de argila também, de representações menores, de casinhas, que foram encontradas aqui ou na Bolívia ou na Venezuela, não tenho essa informação certinha, que essas casinhas tinham o teto dessa mesma forma. Então, assim, ou a China e a Bolívia tá ali, ó, é só você pegar o túnel, tem um túnel subterrâneo entre as duas, ou eu não sei o que acontece. Tem um aerotrem. Nossa! Ele é difícil. Ô, Luquinha, você falou uma coisa que eu quero usar, o que você acabou de falar, cara. Me responde rápido, vocês dois. Qual que é a santa maior do catolicismo? Virgem Maria. Virgem Maria, mãe de Deus. Oh, muito obrigado. Eu falei agora há pouco da deusa maior do Egito, a Ísis. E eu, nas minhas pesquisas loucas, eu vi uma imagem. Tem uma imagem feita pelos egípcios, que tem a gravura da Ísis, né? Muito, muito bela, muito linda. E uma criança ao lado dela, que seria... Osíris, né? Osíris? Não. Não. Horus. É, isso. Horus, por favor, Gabriel, faz o gancho pra mim. Seria Horus, o filho dela, né? Em forma de uma criança, como se fosse um neném, um bebê. E, em Portugal, existe uma imagem da Virgem Maria que está segurando um bebê. Mas você para e compara a porra das duas imagens e você vê que não é Maria. É Ísis, ou não é Ísis, é Maria. E não é Jesus, é Horus. E não é Horus, é Maria, é Jesus. Different high achievements. The ancient astronaut theory. Is such a thing even possible? Yes, it is. Já se perdeu, mas agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Me respondam a primeira coisa que venha nas suas cabeças. Salsicha. Vai, Igor. Ó, essa pessoa, ela nasceu no dia 25 de dezembro, uhum. Foi nascido de uma virgem, uhum. Foi acompanhado de uma estrela no leste. Sim. Foi adorado por 3 reis. Sim. Foi professor aos 12 anos. Aham. Uhum. Batizado aos 30. Já não sei, mas aham. Uhum. Teve 12 seguidores. Aham. Uhum. E foi crucificado. Jesus. Eu posso responder certo ou eu queimo a sua pauta? Quem que vocês acham que... que é essa pessoa? Eu acho que é Jesus. Quem que você acha que é, Gabriel? Então, eu sei que um dos parceiros dele nasceu de uma ejaculação divina, mas eu vou falar Jesus. Não, essa pessoa é Horus. Aham, nasceu de um dos parceiros dele nasceu da ejaculação divina, da punheta muito louca. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Então, eu posso falar que algumas entidades durante a história têm a mesma descrição. Várias, né? Atis na Grécia, Krishna na Índia, Dionísio na Grécia também, Mithra na Pérsia. Todos eles nasceram no dia 25, foram nascidos de uma virgem, acompanhados por uma estrela no leste, adorados por 3 reis, foram professores aos 12 anos, batizados aos 30 e tiveram 12 seguidores. A única coisa que ferra um pouco é a questão do Krishna. Eu também pesquisei sobre ele, que tem uma vertente que fala que como ele era o 8º filho, ele não seria a mãe dele não seria mais virgem. Mas aí eu não levo muita fé. Bom, mas assim, se Krishna tinha irmãos, Jesus também tinha. Sim. Mas peraí. Mesmo que Jesus tivesse irmãos, tá ligado? Irmãos no plural, o interessante é você ver Horus como um Jesus egípcio ou Jesus como um Horus hebraico, que Jesus é mais velho, Jesus é mais novo, né? E agora eu trago pra vocês, não quero trazer explicações, eu quero trazer teorias, porque eu não estou aqui para impor minha verdade. Antes de você trazer uma teoria, eu posso fazer uma pergunta pra você? Sim, aluno. Aproveitando o que você fez, o que, que se comemora no dia 25 de dezembro? Natal. Errado. 25 de dezembro é a data, segundo o calendário celtico, da passagem entre o equinócio de outono e o solstício de inverno. Ah, eu tenho isso na minha informação. Ah, que bom! E agora eu vou dizer por quê. Então vai. Eu poderia também... Na verdade, eu não posso falar dessas descrições pro que eu vou dizer agora. Mas é assim, essa estrela no leste é Sirius. No dia 24 de dezembro, ela se alinha com outras 3 estrelas. Aqui no Brasil são as populares 3 Marias. Beleza. Maria Queiroz. Uhum. O que você me falando isso? Não entendo. Não compreendo, como pode? Não compreendo, Queen Not Computer. Elas são do Cinturão de Orion, que na antiguidade eram chamados de 3 reis. No dia 25, essas 4 estrelas, elas apontam pro local do nascimento do Sol. No dia 25, ou então já feita a passagem pro solstício de inverno, no hemisfério norte, é lógico, os dias eles ficam mais curtos e mais frios, ok. Beleza. Aí a gente volta alguns dias antes, muitos dias antes. Durante esse período, o Sol, ele começa no céu, o que a gente percebe, a se mover pro sul. Então é por isso que os dias vão ficando mais curtos. Ou seja, a escuridão predomina. E isso é ruim pras colheitas. Porque você tem menos tempo de sol, então você produz menos. E aí, antigamente, a colheita era a sobrevivência das pessoas. Era a principal atividade, né? Eles não podiam ir no mercado e comprar, sei lá. Não tinha Walmart antigamente. Não tinha Walmart. Comprar azeitonas congeladas. Isso. Então o sol, ele vai descendo até o sul, no céu, até chegar no dia 22 de dezembro. No dia 22, dia 1 dia. Dia 23, 2 dias. Dia 24, 3 dias. Ele estagna. No dia 25, ele se move 1 grau pra cima, voltando pro norte. Então, ele começa a se mover, fazendo com que os dias fiquem mais longos e mais quentes. É praticamente aquela música do Beatles, né, cara? Here comes the sun. Uhum. E o mais ele legal... Ele vai voltando a subir aos céus? Isso, e o mais legal é que durante o dia 22, 23 e 24, 3 dias, ele fica muito próximo de uma constelação. E adivinha qual constelação que é essa? Não sei, cara. A constelação do Cruzeiro do Sul. Ou que? Crux, ou Alpha Crucis. Que é a cruz. Que é a cruz. Então, o Sol morre. Crucificado. E depois de 3 dias... Ele renasce. Ele ressuscita. E detalhe, ele acende ao céu. Ele acende aos céus, trazendo paz e prosperidade. Olha que legal, cara. Filho da puta! E ele faz isso ano após ano após ano, trazendo maiores colheitas. No hemisfério norte, onde eles têm um clima melhor, que não é igual o nosso doido aqui. No inverno, é de fato o inverno, então a sua colheita é uma merda. Só que quando o Sol volta após o solstício, a passagem, ele traz a primavera e ele traz uma colheita melhor, dias mais quentes, dias mais longos, ou seja... Pelo amor de Deus, não fala em dia mais quente Rio Preto, deixa pra lá. Ele te traz uma vida melhor, ele te traz colheita, ele te traz comida. Então, essa é uma das teorias que são os chamados messias solares, que toda cultura teve o seu messias inspirado na figura do sol, que o sol, pra um povo antigo, era tudo. Bom, é bem legal isso, cara, e pras pessoas que são religiosas, assim, e que, digamos assim, tem a mente fechada. É claro que não tô querendo criticar nenhum tipo de religião, mas um argumento pra essas pessoas é que isso reforça a tese de que realmente existe um Messias. Sim. Porque todas as culturas retratam ele. Isso pode ser ciência, isso pode ser uma religião única, porque pode ter sido uma mente criadora, ou não dá pra saber, é algo que transcende, de fato. Já não dá pra ser mais escrito em livros, mas de fato é algo que permeia todas as culturas. Eu achei muito interessante ficar sabendo disso, cara. Fiquei mais feliz. Inclusive, todas as culturas antigas tinham o Deus Sol, né? Uhum. Até chegar no cristianismo. Tipo, Apolo, ou Ra, o Deus Sol do Egito, que foi seguido depois pelo Horus, né? Ah, e tem só mais... Falando em Deus Sol, vocês já devem ter visto gravuras de Jesus com uma cruz e com uma circunferência no meio dessa cruz. Vocês... Uhum. Isso daí, muitos alegam que é uma cruz católica, mas não é. É um símbolo pagão. Ah, pra... mas assim, as pessoas que são religiosas cegas, às vezes ficam, ah, não, pagão, tem que... Vai queimar o inferno, e tal. Queima, mas, muitos elementos da cultura católica e de outras religiões também vêm das culturas pagãs. Eles vieram completamente, até porque são mais antigas, logo. Então, são elementos que são reusados. Não, não, não quer dizer que é pagão. O que é a definição de pagão? A gente pode até falar agora, né, Igor? É pagão? É o cara que não deve. Tchau, gente. Não dá pra falar isso. Não dá pra fazer isso. Eu quero fazer um programa sério aqui, o cara vem fazer palhaçada. Ó, vou pegar a definição correta. É. Pagão. É o termo geral usado para se referir a uma pessoa que tem a sua fé e tradição religiosa politeísta. A palavra provém do latim, paganus. A gente já disse que se você quer falar em latim... Põe o U no final. Põe o U no final. Cujo significado é de uma pessoa que viveu numa aldeia. O uso mais comum da palavra no latim clássico era utilizado para designar um civil. Alguém que não era um soldado. Em torno do século IV, o termo paganus começou a ser utilizado entre os cristãos no Império Romano, para se referir a uma pessoa que não era um cristão e ainda tentava acreditar nos deuses romanos. Cara, essa passagem, o cristianismo em Roma é um negócio muito da hora. Uma das minhas últimas aulas de história foram sobre isso. Mas foi no reviravolta do cristianismo que o termo pagão foi meio que pego por eles para designar os outros. Bom, voltando ao tema de semelhanças, né? O Igor fez uma justificativa muito boa da semelhança entre os deuses, né? Entre as os Jesuses. Os messias de cada uma das... Aliás, do retrato do messias universal, né? Acontece que isso tem uma explicação muito plausível. O Igor acabou de dar essa explicação. Agora, lembra o que eu falei no começo do episódio? Sobre um objeto hebraico, puramente da cultura cristã, achado no Novo México, na cultura azteca? Ah. Tem sentido isso? Não. Então, me diga, Igor, meu amigo, o que foi que Moisés trouxe em suas mãos descendo do Monte Sinai? Ele trouxe duas tábuas. O que tinha nessas tábuas? Em cada uma, tinham 5 escritos. Que eram? Os 10 mandamentos. E o Monte Sinai fica no México? Ah, até onde eu sei, não. Pois é, cara. Você acredita que foi encontrada uma pedra com os 10 mandamentos, só que lá no Novo México... Alguém perdeu a Arca da Aliança, hein? Além disso, cara... Ah, mas assim, como é que... Tava escrito os 10 mandamentos. Iguaizinhos são os mandamentos de Moisés, certo? Uhum. Só que o que mais intriga não é isso. Sabe em que língua que tava escrito os 10 mandamentos? Você falar que tava escrito em hebraico, eu choro. Tava escrito em hebraico. Ai, eu chorei. Aí sim. Aí sim fomos surpreendidos novamente. Aí sim trancou tudo, mano. Agora deu medo essa porra. All those different high achievements. The ancient astronaut theory. Is such a thing even possible? Yes, it is. Tem mais evidências, tem mais semelhanças da cultura hebraica lá nos Estados Unidos, na América do Norte. Manda. Que é o seguinte, existe uma tribo de indígena lá no norte dos Estados Unidos, chamado... Norte não, eu não sei, falei norte, mas foi mal, esquece. Tem uma tribo de indígena chamada Iuxi, que vive na região de Oklahoma. Não, não é no norte, não. Oklahoma é meio central, não é? É meio central, mais ali pra perto. Tá, mas você pode editar e eu não falei norte. Canagem é você falar norte. Aí é o seguinte, esses Iuxis, eles, originalmente, eles vieram das Bahamas e migraram até a Flórida. E depois da Flórida, foram pra Geórgia e depois pro território de Oklahoma. Então eles são lá da Bahamas, originalmente. Todo ano, no outono, no dia 15 do mês sagrado de colheita, mês sagrado da colheita, os iutes, eles fazem uma peregrinação por 8 dias. Eles celebram um festival durante esse tempo. Peraí. Tá lembrando alguma coisa? 8 dias, peregrinação... Dia 15 do mês sagrado da colheita. É alguma coisa que começa com P? Na verdade, bom, eu não me lembrei de P, não. Eu me lembrei de uma cidadezinha que começa com M. Exatamente. Parece muito. Inclusive, o nome mais famoso daqueles países ali, né? Qual foi que o é cara a cidade? Que criou. Meca? Exatamente. A existe... peregrinação pra existe... Pedra de Meca. Isso parece o quê? Isso parece o quê, Igor? Parece o Ramadã. Ramadã. Cultura também daquela região. O que é o Ramadã? Só explica, explicita aí pros ouvintes. Ah, então, é um mês onde os muçulmanos praticam um jejum. Eu não sou da religião, então não vou poder explicitar de direito como é. Mas também é uma peregrinação do povo muçulmano nessa época do Ramadã, né? Caralho, velho. E dura mais ou menos o mesmo tempo, né? Então você vê que tem essa semelhança da cultura com os índios nos Estados Unidos, cara. Meio longe, né, porra? Meio longe, tipo... Puta, longe pra caralho, né, mano? E você disse que é da colheita, né? Aham. Uhum. Que época que é isso, mais ou menos? Não tem um mês, é o dia 15. Ele fala que é o dia 15. Mas é o dia 15 no hemisfério norte pra colheita, não é? É, por isso eu falei alguma coisa que começa com P, vocês estão lembrando? É a não. Páscoa. Então. Páscoa também se dá no mês da colheita, mais ou menos. A Páscoa. A maior lua do ano. Nossa, cara, é a Páscoa, mano. É a Páscoa. Páscoa também, é Ramadã, né? É a Páscoa. Na verdade, não, eu acho que é a Páscoa, né? É os então, dois. Esquece o Ramadã, esquece o Ramadã. Não, Ramadã também. Eu acho que não, deixa eu ver aqui. Porque a Páscoa relembra a volta deles. O Ramadã é feito toda a cerimônia, mas é uma comemoração a Maomé também. Depois de toda aquela peregrinação que Maomé teve, Maomé voltou pra Meca e o povo sempre faz o caminho de Maomé todo ano. É verdade, tá certo. É a mesma coisa da Páscoa. A Páscoa, o Ramadã e esses Yoshua da mãe aí fazem a mesma cerimônia. Veja que o Gabriel respeita a cultura dos outros. Eu não entendi. Você viu que o cara não é preconceito. É Yushi, mano, só. Yushi, isso. Obrigado, Yoshi. É tipo Yudi do PlayStation 2, só que é... Nossa, só... depois eu que não respeito a cultura alheia, né? Puta que pariu. Bom, mas tem mais uma semelhança pra falar. Pode falar aí ou a gente já pode ir pra explicação? Não, vamos? Fala aí, meu mano. Bom, existem aqui perto da gente, né? Os Aztecas, certo? Uhum. Agora, lembra do que você estava falando aí agora há pouco, do retrato do Messias, que nascia de uma mãe virgem e tal, tá? Então, nas tribos da América aqui, os Aztecas, eles adoravam um deus... Agora o nome do deus é foda, dá uma olhada. Eles adoravam um deus chamado Quetzalcoatl. Eu não vou nem fazer zoeira, vai que é doença. Quetzalcoatl. Ele não era só um homem branco. Ele era um homem branco, barbudo e também vestia branco. Ele era loiro de olho azul? Não, ele era branco. Ele era Thor, né? Pai de santo. E esse cara, ele surgiria misteriosamente de um barco no oceano pra salvar o povo Azteca, certo? Só que a mãe dele era virgem. A lenda diz que esse deus viria e ensinaria os nativos americanos, ou seja, os americanos aqui de baixo, tá? Não é nativo americano do Estados Unidos, mas ele diria que os aztecas, ele ensinaria os aztecas sobre agricultura, medicina e lhes daria um calendário, certo? Que terminaria em 2012? Não. Acontece que existia um cara chamado Hernán Cortés, que era espanhol, e ele veio das navegações, daquelas navegações, na época das navegações, que o pessoal vinha aqui conquistar e colonizar a América, né? E esse Hernán Cortés, ele vestia branco e ele possuía um muito profundo conhecimento sobre o calendário maia. Então, quando ele chegou lá, o pessoal achou que era ele, o Deus. Ele ensinou sobre medicina, sobre a peste. E aí, o que acontece? Não, mas é o seguinte, como é que ele levou o pessoal na conversa? Porque ele tinha conhecimento profundo sobre o calendário maia. Então, o pessoal realmente achou que era ele, porque ele tinha domínio sobre o calendário, ele deu um calendário pra eles. Você falou em calendário maia, eu quero esclarecer, não sei se tem muito a ver, na verdade, sobre semelhanças. Se você tem a imagem do calendário maia sobre aquele calendário redondo que tem uma cara na frente, vocês sabem qual que eu tô falando, aquele que ficou famosão em 2012. Sim, o que morreu todo mundo por causa dele. Ele não é maia, ele é inca. Ele é inca? Pode procurar. Não, mas a questão não é isso. Deixa eu terminar minha história. Acontece que como é que o Cortez já sabia, conhecia métodos de calendário indígenas e tão semelhante com o calendário maia? Ah, ele fez igual a gente faz nossas pautas. Foi na Wikipédia. Não, ele era maçom e era membro da fraternidade babilônica. Ele tinha conhecimentos ocultos da antiguidade. Peraí, mas peraí. A Babilônia não fica perto da América Central. Pois é, mas o sistema de calendário adotado lá, porque você sabe, né, Igor? E os primeiros calendários foram surgindo naquela região lá. E extremamente precisos. Então, ele tinha conhecimento de calendário. dali. Então ele facilmente convenceu o povo azteca que ele era o deus Quetzalcoatl. Deixa eu perguntar, ele também fazia igual Napoleão, de enganar o povo por causa do eclipse solar? Não sei, cara. Você é filha da putagem. Mas mais tarde eu vou dar uma... E é o seguinte, não sei se vocês sabem, mas os índios aqui da América do Sul, eles tinham um sistema de civilização muito mais avançado que a gente. Ou eles... Vocês têm noção que eles faziam cirurgia no cérebro? A lobotomia lá? Eles tinham tratamento de água, cara. Tinham, esgoto. Caralho, mano. Ah, é sério, eles faziam cirurgia no cérebro, é verdade. Muito melhor do que os nossos médicos fazem hoje. Agora eu vou dar várias explicações sobre como é que eles tinham essa estrutura avançada e como é que eles tinham semelhança. Depois eu vou dar uma explicação sobre isso. Como é que eles têm semelhança com povos do Oriente e de outros lugares do mundo. Ah, você vai falar da grande migração, que por isso que os índios têm o olho puxado também? Não, não é nem isso. É uma explicação mais esotérica. Ah, tá. Porque aqui eu falei é de verdade. Especula-se que porque nossos índios têm o olho puxado é porque... Eles vieram do Japão, tal. É, eles vieram da Ásia e é verdade isso. Pelo Estreito de Bering, né? É isso. Tem mais uma teoria sobre isso. Não, não é teoria, não. Isso é um estudo histórico. Não, tem mais um estudo histórico sobre isso. Você já reparou que o povo da Oceania também tem o mesmo... as mesmas características desse povo da Ásia? Então, durante os anos... Exceto da África, da Austrália. Que a Austrália é uma... Não, é uma puta de uma ilha, mas tem negão lá dentro. Ah, eu já... Eu sei. Bom, não sei. Mas continua. Corta isso. Mas assim, é legal você falar sobre isso, Luquinha. Porque a gente vê também, além dos objetos e dessas culturas, a gente vê muita semelhança e muita coisa. Eu não lembro se o ouvinte vai ouvir, se vocês vão lembrar. O ouvinte vai lembrar e vocês também. Vocês lembram o que foi falado sobre Adão e Eva? Não, mentira. Tô falando bosta, é o que eu li. Cara... Essa mente do Gabriel não tem semelhança. Nossa, o cara não sabe. Minha mente tá muito louca. Vocês sabiam como que o mundo foi criado segundo os católicos? Lucas, você lembra? O mundo foi criado em sete dias. Na verdade, em seis, e no sétimo Deus descansou. Beleza. E quem que foi... primeiro povo que povoou a Terra? Quem foram os primeiros indivíduos a estar na Terra? Humanos. Adão e Eva. Sério? Enoque, não. Eva e Adão. Nossa. Foi uma equipe universitária na gente. Então, cara, eu tava revendo aqui, assim. Você sabia que nos Sumérios, muito antigamente, mas assim, muito antigamente mesmo, existia um Adão e Eva? Não, cara. Na cultura suméria tinha Adão e Eva, cara. E tem mais. Quando o mundo tava fudido, assim, ferrado, o que que Deus fez? Dilúvio. Isso. Escolheu alguém, né? O cara preferido dele. Fez uma arca com os animais, afundou tudo e depois deixou repovoar, né? Você sabe de mais alguém que fez isso? Um pessoal lá da Babilônia. E antes dele, você sabe de mais alguém? Não. Os gregos tiveram, os babilônicos tiveram e os sumérios tiveram. Aí, você cara, é outra teoria que endossa o negócio do dilúvio, mano. Será que existiu mesmo? Eu não sei se existiu mesmo, mas você tá vendo que todo lugar fala sobre esse tipo de coisa? Eles têm sempre as mesmas teorias. O Igor provou, por exemplo, dos deuses messiânicos lá. Ó, aí, ó, pra falar mais um negócio aqui também, ó, teve dilúvio azteca também, hein? Aí. E Inca também, hein? E olha a distância de todas essas junções. E Maia também aqui, hein? Nossa, teve dilúvio em tudo. Inclusive tá chovendo aqui, tô com medo de... Em São Paulo também tem dilúvio, hein? São Paulo é diário quase, né? Teve até dilúvio africano. Esse aí eu tenho um pouco de medo do que pode ter sido. É até mais grosso esse dilúvio. Nossa, mano, puro que pariu. É o cara. É o cara. É branco. Cara da semana passada. É um dilúvio meio viscoso. Nossa. Que porra é essa? Literalmente, né? Mas enfim. Fica um ano cheirando que boa. Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Nossa, mas. Você vê que dentro das religiões tem muitas semelhanças. Por exemplo, vamos lá. Ô Igor. Oi. Você que é um cara muito instruído na mitologia grega, quem que julgava quem ia pro Monte Olimpo e quem descia pro mundo dos mortos? Eu não sei se é o Hades? Era o Hades, perfeitamente. Agora, você sabia que ele era só o governante do mundo dos mortos, né? É, era tipo o job dele, ele não era um cara mau. O filme que eu esqueci o nome, que foi um remake, quiseram colocar ele como um cara mau. Só que o cargo dele era ser governante do mundo dos mortos. Não é porque ele vestia preto e ouvia The Cure que ele tinha que ser do mal. Com certeza. Nossa, se ele ouvia The Cure, mano. Ele era bonzinho por causa disso. Tipo, mas você sabia que os egípcios, muito tempo atrás, tinha um deus chamado Osíris? Sabia dele? Sim. Você sabe o que ele foi? Ele foi um médico ele que fez a autópsia, né, do PC Farias. Nossa. Mano, eu vou embora. Não, vamos, voltando. Ô, Lucas, tranquilo pra fora, Lucas. Ô, Igor, mano, você quer aparecer mesmo no episódio, hein, cara? Tô zoando, mano. Você quer aparecer mesmo, cara. Não, tipo, ele era o deus, rei, esposa e pai, só que ele foi morto pelo próprio irmão. Ele foi traído pelo próprio irmão. Algo me lembra Zeus jogando Hades pro inferno, pro Tártaro, né? Uhum. E depois que ele conseguiu ser ressuscitado pela deusa Isis, ele se tornou o governante do mundo dos mortos, tá? Do mundo subterrâneo. E ele julgava o morto e falava, você vai pra subir pro paraíso egípcio ou você vai pro inferno egípcio. E mais ou menos, dando uma distorcida aqui, uma ajeitada ali, quem que é que brigou com o irmão e se tornou governante de uma região obscura? Foi Caim? O Scar, do Rei Leão. Ele também. Olha aí, outra mitologia. Outro semelhante, olha que bosta. E outra pessoa, mas outra, eu ainda quero dizer outra pessoa. Quem que é aí que brigou com o irmão e decaiu? Não sei não, cara, foi mal. Ele era uma pessoa que era apelidado de Estrela da Manhã. Lúcifer? Ah, isso. Alguém caiu, hein? Eu acho que nossa... E outra pessoa que caiu foi o Gabriel. Queiroz? Gabriel caiu, mano? Caiu. Puta, é verdade. Só pra saber, quem que era o outro povo que reinou sobre um negócio obscuro ali? Quem... Ó, Gabriel, quem que era uma pessoa que brigou com o irmão e decaiu? Outro. Eu me lembro de um cara que brigou com o irmão, que arrancou a cabeça do irmão, que era o Caim. Mano, eu tenho um ódio disso, mano. Fala o nome, cara. O Caim. Nossa. Não, que é... Se tornou poderoso. Se tornou poderoso? Isso. É da mesma... Do mesmo livro. Da porra, mano, agora você me fudeu. Não me lembro. Aí ele era conhecido como Estrela da Manhã antes. Caralho, velho. Passa aí pra mim que eu não sei dessa cola, não. Você é burro, cara. Que loucura. Mano. É o Lúcifer, mano. Porra. Ah. Mas eu não sei se você pode brigar com o irmão, não, mano. Que irmão que ele brigou? Com o Rafael, com o Miguel e com o Gabriel. Gabriel. Nossa, é mesmo. Aí ele conseguiu atrair 13 hostes celestes. Teve as legiões de anjos decaído dele lá do caralho. Isso. Porra, é mesmo. Mano, é mesmo. Mas é outra ideia também, né? Ele é meio incompreendido, né, cara? Então. É igual foi Hades, é igual foi o Depende. Rei Osiris. A versão que eu leio, ele é um cara que tem um ponto de vista diferente. Ele é comunista. Na verdade, não. Não, ele é capitalista, na verdade. Ele tá querendo... Ele não tem nem tempo pra pensar nisso. Mas então, o Queiroz tem uma outra semelhança aí pra falar pra gente? Então cara, existe uma semelhança aqui, cara. Muito foda. Da cultura, né? Da cultura. Da cultura aqui, da cultura do Euclides. Tava nos gregos, nos indianos. Euclides? Sim, Euclides. A semelhança de Euclides que eu conheço é sobre os triângulos retângulos. Porra, mano, você é burro mesmo, cara. Que todo triângulo retângulo é semelhante. Que todo triângulo retângulo é semelhante. Todo triângulo retângulo é semelhante. Burrice, eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Nossa, você não acredito que você falou isso, cara. E você... a mais do que qualquer outro. Não, 100%, né, Lucas? Ah, não sei mais, depois que todo triângulo retângulo é semelhante. Ah, opa, isso não aconteceu ainda. Isso não, tá no... então, tá vendo, filho da puta? Isso tá no futuro, porra. Você não devia ter falado com seu eu do futuro. De tudo matemático. Lógico, isso é verdade, mano. Não é. Mano do céu, eu te mostro 5 triângulos retângulos que não são semelhantes. Nossa. Ah, não, ele tem que ter os catetos, ele tem os catetos, tá certo. Nossa senhora, mano. Muito obrigado, muito obrigado. Não, Igor, não tenho. Desde que seus catetos sejam proporcionais, tá certo. Muito obrigado por me lembrar. Cara, nossa, não acredito. O cara fala que é matemático. Não, cara. Mano, eu já tô com um DP e tô fudido no resto, então segue. Não, você não tem noção da decepção que eu tô agora. O cara deve falar assim, eu não sei quão burro é falar isso na área da exatas, mas eu tô percebendo. Não, é, que o Lucas é chato. É tipo o cara da o Lucas é chato pra caralho, ele consegue fazer divisão por zero e fica reclamando dos outros. É tipo o cara no curso de história que falou que a pirâmide tinha 13 acres e 13 acres era o estado de Minas Gerais inteiro. Nossa. Caralho, que pirâmide grande da porra, hein? Então, foi o que a gente falou pra ele. Nossa. De fato, a pirâmide tem 13 acres, o Minas Gerais não. Tá, ufa. Mas então, Queiroz, qual que é a semelhança aí que você traz? Ah, velho, nem dá mais. Vamos pular, vai pular de assunto ou você vai falar dela? Fala logo. Não deu mais tesão pra falar disso. Não fala tem. Da semelhança, cuzão. Bom, a semelhança de Euclides aqui, cara, é do caso ângulo-ângulo. Triângulo semelhante. É uma semelhança da humanidade aí? É a melhor semelhança, cara. Todo triângulo que dois ângulos são congruentes, ele é semelhante com o outro. ConspiraCast também é cultura. Muito obrigado por meu espaço, né, de ter me dado pra fazer essa piada. Fico lisonjeado. Quando eu pesquisei sobre semelhança, tinha que ter alguma coisa de trio. Eu me fudi muito por causa disso até aprender. Tem matriz semelhante também, só que isso é outra história. Verdade, existem matrizes semelhantes. Todo quadrado é semelhante. Agora você falou uma verdade. Ah! Mas... Nossa, vamos voltar pra semelhança das culturas, vai? Vamos, vamos. Falta. Cara, eu achei um monte de coisa que é interessante. É, nas culturas antigas, grande parte do Deus Maior era, na verdade, uma mulher. Parou pra ver os celtas, os egípcios, que a Isis era muito mais venerada do que o próprio Horus ou o próprio Osíris. E até que o próprio Ra. Eu tenho uma explicação sobre isso. Manda aí pra mim, então, que eu me confundo com isso às vezes. Existe uma escultura que ela é encontrada em muitos lugares, mas em muitos lugares mesmo da antiguidade. Depois eu vou... a melhor forma de descrever é uma mulher baixinha, gordinha. Mas em muitos, tipo, muitos mesmo? E muito, ao redor do Como mundo assim? inteiro. Como assim? É a história de uma mulher baixinha, gordinha? É uma escultura. Deixa eu ver se eu acho ela pra mandar pra vocês. Eu vou deixar no post. É a típica mulher fértil? Isso. Quadris largos. Quadris largos, gordinha. Não muito bonita, mas assim, mãe. Pronta pra ser mãe. É, assim, é uma mulher que antigamente não existia padrão de beleza. Né? É, ela era considerada bonita antigamente, mas... Porque ela poderia gerar filhos, então ela era bonita, ponto. O tesão do cara era ter filho. Eu pesquisei um negócio no Google pra tentar mostrar pra vocês, mas eu não gostei do que eu vi, eu tô me sentindo meio transtornado, mas... Manda aí, vamos ver o que que é. Two girls and a cup. É Fat Woman Sculpture, mas não é muito legal de pesquisar isso aqui, não. Mulheres gordas nojentas trepando. Mas então, achei. Haha, achei. É essa mulherzinha aqui, ó. Vou te ver coisas muito estranhas, achei. Essa mulherzinha aqui, ela é encontrada ao redor do mundo inteiro. Inteiro. Cara, o bom dessa mulher é que do pescoço pra baixo, da cintura pra cima, é tudo uma coisa só, né? É tipo um cilindro, né? Não, mas é verdade, isso aí é verdade, cara. Tudo boobs. Que ela é tipo um cilindro? Não, que essa escultura é encontrada no mundo inteiro. E ela é, agora que eu vi aqui, ela é conhecida como Vênus. Cara, mas a Vênus que eu imaginei não era desse jeito. É, a Vênus que todo mundo imaginou não era desse jeito. Mas então... Ela era tipo um negócio mais Scarlett Johansson, tá ligado? Nossa, a Scarlett Johansson, né? Ela ganha da Natalie Portman. Natalie Portman. Eu acho que elas empatam, tá ligado? Aí elas fazem... Quer ver um mind blow real? Escolha. Você tem uma escolha só. As duas estão querendo você. Mano, o neguinho se mata. Mas enfim. Enfim. Essa eu acho que sempre seria... contribui pra... para essa, o tema. Essa é a minha imaginação de Vênus, tá ligado? Não esse bujãozinho de gás. É Scarlett Johansson. Enfim, essa escultura, ela é representada uma mulher gordinha, quadris largos. Significa que o filho vai sair mais fácil. Gordinha, ela tá bem alimentada, então ela tem nutrientes pra dar pro filho. Então ela é uma mãe perfeita. E ela é encontrada ao redor do mundo inteiro. Isso é feito porque antigamente não existia a nossa cultura machista, opressora, ocidental, capitalista. Companheiro planetário. Opressor, ocidental. Eu acho muito da hora zoar isso, mas... mas então, porque a mulher era mais reverenciada porque ela dava vida para os homens. Então ela tinha valor. Hoje em dia não, é tudo muito fútil, né, cara? Sociedade machista, opressora. Hoje o homem consegue gerar vida a partir de outro homem, né? Bom, eu não conheço isso. Não, nem mas... eu. Gabriel, tipo você tá falando muita bosta. Gabriel, onde você anda? Pra onde você anda andando? Você tá fumando, irmão? Mano, eu queria, viu? Mas não. Não, não é isso. É que, tipo assim, é por causa da sociedade ter mudado pra caralho, tá ligado? Essa é a sociedade machista, opressora, capitalista. Antes a sociedade não era machista porque a mulher gerava vida. Agora é machista porque a mulher gera vida. Eu não entendi o que ele falou. Não, tá certo. Mas então, acho que com essas informações... A gente já pode... Mas é... Eu pode parar de falar. Pode parar, nossa... Mas então, a escultura é por conta disso, porque a mulher era mais valorizada. Então pode voltar ao que você estava falando. Não, eu tava falando exatamente disso, que meu Deus, que a sociedade era matriarcal antigamente, né? Uhum. Não é, o Deus Maior não era um pai, era uma mulher. Isso é verdade. Tanto é que a maior parte... Hoje em dia as mulheres que são idolatradas são essas daí que eu mandei pra vocês. Deixa eu ver. Vê não. 78 fotos que vão melhorar o seu dia. É interessante a gente parar pra ver, porque todas as civilizações eram matriarcais, puramente matriarcais. O homem era, tipo assim, o guerreiro, mas... Vamos pegar um exemplo. A maior deusa... tanto é que a trindade santa dos celtas era composta por a anciã, a mulher e a jovem. São três mulheres, não é o pai, o filho e o Espírito Santo, né? Na trindade egípcia é o pai, a mãe e o filho. Só que a mãe é muito mais venerada do que o próprio pai e que o próprio filho. Haja visto que foi a mãe que foi... A mãe foi lá, ressuscitou o cara que estava espalhado em pedaços por todo o Egito, né? O Osíris estava espalhado por todo o Egito em pedaços e ressuscitou ele, juntou, fez uma macumba do caramba lá, engravidou do Horus, porque engravidou em termos do Horus, né? E devolveu o Osíris pro mundo dos mortos e continuou a rainha soberana. Então, assim, é muito interessante parar pra ver. E não é uma, são todas as antigas religiões que eram matriarcais. Depois de um tempo que virou patriarcal o negócio. Uhum. Cara, né? Enfim, acho isso é muito interessante a gente parar pra ver. E é tudo isso em todas as civilizações, quase. Uma semelhança um pouco foda, né? Tá certo. Não, eu tô aqui que eu tava vendo um link aqui, mas... É, um link do Queiroz. Não, eu tenho uma coisa pra falar, mas é uma discussão mais pra encerrar o que eu tenho pra falar, mano. Oi. O que eu tenho pra falar é pra encerrar, mano. Uma justificativa da semelhança desses povos, assim. Bom, existe um cara chamado Edgar Armond. Eu convido vocês a pesquisar ele no Google. Edgard, com D mudo no final. Armond, com D mudo de novo. É um senhor. É que eu tô pesquisando aqui. Ele é brasileiro. Nossa, ele foi militar, maçom, espírita, professor. Ele é espírita, né? Ele foi ou ele é? Não, ele morreu. Então ele foi. Ele morreu. Não tem como o cara tá vivo até hoje. Mas esse cara, ele promove uma justificativa pra isso num livro dele. Nesse livro, ele retrata a cultura espírita, né? O Gabriel tá aí pra me confirmar. Se vocês acreditam que exista vida em outros planetas, quando você sobe de nível espiritual, você pode ser convidado a ir pra outros planetas. Não é bem assim. Como é que funciona? Funciona o seguinte, essa agora eu vou brincar um pouco então com vocês. Acontece que todos os orbes, né? Todos os planetas são habitados com algum nível de vida e organização. O planeta sobe de nível, por assim dizer. Ele muda. Eles são, acho que, 5 níveis diferentes. Mundos simples, mundos de prova e expiação, que é o que a Terra se encontra hoje. Mundos intermediários, mundos elevados e esferas de luz. Para os nerds, é como se fossem servers com níveis diferentes para os players poderem jogar. Isso. O mundo simples seria o very easy e o esfera de luz seria o Don't Try to Do This Song. Então, tá, pra você poder upar, você tem que deixar de sair sábado à noite. Pra fazer a caridade. Porque é double XP. É. Nossa. Então você faz a caridade, você faz as suas coisas. Só que você evolui tanto intelectualmente quanto moralmente, enquanto espírito imortal que você não, é. Não, mas assim... Isso é o que a gente acredita. Pra voltar pro meu gancho. E aí, só que quando um mundo passa pra um nível superior, mas a sua moral não acompanha o nível desse mundo, você é jogado pra um mundo que tem acabado de se passar pro nível que você tava. Então, por exemplo, a Terra é um mundo de terras de provas e expiações. Então, um cara que lá atrás, há milênios atrás, fosse de um mundo de provas e expiações, muito evoluído, mas se a moral dele não tivesse evoluído, ele seria mandado para um mundo como o da Terra, que é um mundo bem rústico de provas e expiações. Ou seja, ele conheceria muito, mas não teria nada da tecnologia do planeta dele. Então, porque esse cara, Edgar Amon, não sou eu que tô falando, é ele. Ele diz que existia um planeta que, digamos assim, estava num nível maior do que o nosso, chamado Capela. Sistema de Capela, os exilados de Capela. Rapaz, você tá puxando até um gancho pra mim. Ótimo. Exatamente. Livro pra se ler, viu, gente? É o pessoal da ufologia mística, não é? Exatamente. Também. Você já sabe a justificativa? O espírita kardecista também vê isso, mas tudo que bem. Eles passam aqui de... É o planeta X, Nibiru? Não, é o planeta Capela. Na verdade, é o sistema de Capela. Ah, é? O planeta fica no sistema de Capela. É o planeta Nibiru, não é? Isso. Ah, então, beleza. Essa é uma informação que eu não tinha. Mas, enfim, esses seres, eles são seres superiores, que estariam no sistema de Capela, que seriam os capelinos, certo? Isso. Então, a teoria que justifica a semelhança entre os povos maias, astecas, incas, os iuxes ali na América do Norte, os egípcios e o pessoal do Oriente, a teoria que justifica é que... Lembra do nosso episódio número 2, Igor? Lembro. Palavra sobre que raça? Ah, sobre os nossos amigos Atlantes. Sim, além disso, a gente falava dos lemurianos, né? É verdade, dos lemurianos gigantões. Os gigantão de pé de galinha. Que são gente boa pra caramba. É. Bobões. Não, eles não são bobos, eles são gente boa. É. Ah, é, tá certo. São gente bobões boa. Bobões são jogadores de basquete atuais. Mas enfim. Temos ouvintes da NBA. Mas enfim, Cara, você tá usando a vinheta do Whatevercast. Vai, segue. Não faz isso, cara. Segue, filho da puta. É marca registrada, a gente vai levar um processo. Vai tomar teu cu, segue logo. Mas aí existia, antigamente, de acordo com o Edgar, o continente da Lemúria, certo? Que era do tamanho da Rússia, como a gente já falou. Como a gente tentou explicar como que dois continentes do tamanho da Rússia cabem na Terra. Mas era do tamanho do continente da Rússia e esses povos que viviam lá, eles eram seres que foram se desenvolvendo do planeta depois do germe da vida. Então, digamos assim, o que ele explica é que esses seres capelinos, que vieram do sistema de Capela, vieram pra cá e deixaram os germes da vida aqui, desenvolvendo seres que seria primeiro, os seres de primeira encarnação aqui na Terra, que são os Lemurianos, ou os Atlantes também, eles têm, são outros continentes. Esses seres, como eles estavam a primeira vez aqui, né, noobs, seriam noobs, o povo de Capela orientava eles a como proceder em grandes nevascas, nos períodos da Era do Gelo. Então eles orientaram esses seres, aos Lemurianos, de como sobreviver no planeta, certo? Beleza. Passaram qual que era a caminhada aqui do planeta. Beleza. Sim. Deram a fita do planeta. Deram a fita de como é que procedia. Então eles tinham tecnologias, eles tinham, digamos assim, lembra que a gente falou no outro episódio que eles tinham um intelecto mais elevado? Uhum. Eles tinham de acordo... E eles tinham tecnologia, eles tinham um sistema de civilização bem avançado já. E aí o que acontece? Acontece que a civilização foi evoluindo, mas a moral dela, foi o que o Gabriel falou, a moral dessa civilização não evoluiu com ela. Eles tinham alguns problemas na moral. Então, tipo, eles eram egoístas pra caralho. Sim, existia todo tipo de pessoas arrogantes, egoístas, enfim. Existia o povo, os pessoal tranqueira. É igual é hoje em dia. Sim. Tipo um certo aspirante a matemático aí, que quer tirar 12 de média. Aí, esses povos, eles ficaram insatisfeitos com isso e eles tentaram promover um tipo de desastre natural para que filtrasse, né? Tirasse o joio do trigo, separasse os ruins dos bons. Matava todos os ruins e ficava só os bons, certo? Certo. Adivinha que tipo de desastre foi esse? É uma grande inundação. Sim, provocada por um dilúvio. Oh. Olha só, o que a gente não conseguiu falar no outro episódio foi o que foi justificado aqui agora. É verdade. A Rússia afundou na água por causa de um dilúvio. Mas enfim, nesse dilúvio, quem sobreviveu foi o pessoal que se correu para as áreas mais altas do continente. E adivinha? As áreas mais altas, né, era ali a região da Bolívia, Venezuela. Era o pessoal das ilhas ali, o pessoal da... Era a parte de baixo ali da Ásia. E Egito. O pessoal do Egito ali. Então, e o pessoal da Mesopotâmia ali. O que justifica... O Edgar Armond, ele diz que o que justifica esses povos terem tantas semelhanças é porque eles são sobreviventes da Lemúria. Da mesma cultura. Então eles são da mesma cultura. Eles vieram da mesma civilização. Só que eles sobreviveram pra lugares diferentes da Lemúria. Pô, interessante saber disso. Então isso aí é de acordo com o Edgar. De novo, tô repetindo isso pra vocês verem que não sou eu que tô falando. Existe outra fonte pra quem quiser ler também, os interessados. É o livro Os Exilados de Capela. É dele? Então, exatamente. É esse aí mesmo. É muito bom o livro dele, viu, gente? Eu recomendo. Você massivo. Eu li, muito bom. É massivo, mas é muito bom. Então, e aí diz que é o seguinte, além dessa prova, digamos assim, entre aspas, gigantes, existem evidências disso no livro de Enoch, na Bíblia, que qualquer católico ou evangélico pode ter acesso, e num livro que foi descoberto na cultura maia, que foi o Popol Vuh. O Popol Vuh é o primeiro livro com esse aspecto documental e religioso que foi encontrado na civilização maia. Uhum. Caramba, velho. Eu não sei se tem a ver também, eram os deuses astronautas. Os deuses astronautas eram sumérios, né? Uhum. Então, é uma justificativa. Seres de outro planeta, de um planeta mais evoluído, vieram aqui e deram as fitas pros nossos habitantes aqui, entendeu? Na verdade... E isso até justifica daquilo que a gente falou, né? Da civilização aqui azteca ter aquele sistema de esgoto e uma civilização com uma tecnologia mais avançada. Muito avançada. Na verdade mesmo, eles não vieram pra cá só pra ajudar assim, eu vou lá ajudar. É como você falou, eles tinham um intelecto muito avançado e uma moral pouco avançada, né? É segundo a mitologia, segundo as crenças mesmo. Inclusive, eu vou falar como vamos assim, um crente dessa teoria, tá? Eles vieram pra cá pra eles melhorarem a moral, porque eles iam sofrer pra caralho, tá ligado? Você imagina assim, você é acostumado a ter seu notebook, 3 videogames, 2 Nintendo DS, 1 GBA. Enfim, eu não tenho videogame. Não, né? Não. Enfim, o caralho tem Xbox. Eu não tenho nenhum. Foda-se. Enfim, você tem o caralho A4, tá ligado? Aí, de repente, os caras pegam você, te soltam no meio da mata e falam, se vira, não te deixa nenhum isqueiro. Não, entendeu? Cara, eu vi muito Bear Grylls, eu sei me virar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu sou morador de... lugar. Eu moro com meus pais. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Exatamente. Então é preciso amar, né? É. Bom, as pessoas como se não houvesse amanhã. Quando a gente chega nesse estágio de começar a cantar músicas, a gente percebe que é o estágio. Eu acho que tanto uma festa quanto um podcast, quando chega no estágio de cantar Legião Urbana, é sinal que tem que encerrar. Não. Não. Legião é foda. Bom, mas assim, Igor. Oi. Eu acho que a gente falou bastante semelhanças e... Eu acho que com esse... acho que com essas informações... a gente já pode fechar o episódio. Os caras ficaram vidrados nisso. Não, é, isso, cara. É a hashtag do ConspiraCast. Deu pra perceber já o que a gente fez. Que isso, meu? É um top passando no notebook. Mas assim, acho que já deu pra perceber, cara, o que a gente quis dizer aqui, certo? É muita semelhança e as semelhanças são justificadas, né, cara? Eu acho que eu falei demais nesse episódio. Eu acho que você foi atacou de eu sei pra caralho. Nossa, ficou meio gay, né? Eu sei pra caralho. Nossa, nem eu sei. É sono essa porra. Sabe quando você estala o dedo assim e mexe a mão? É. Gente, eu sei muito dessa bosta. Tipo, eu sei. Você estrala o dedo dos dois lados da cabeça, assim. Por que eu sei fazer isso? Igor, você tem alguma coisa pra falar pra gente? Tipo, o editor vai sair do armário, porra? Ô Igor, você sabe que assim, a gente não tem nada contra o C.S. Lewis, eu, inclusive adoro as Crônicas de Narnia. Se não. Quiser voltar pro mundo real, pode vir. Não, eu só leio as obras do Oscar Wilde. Bom, mas aí vamos nos encerrar então. Então, essas informações, o meu nome é Igor e o meu nome é Igor. Cara, tua despedida tá tão boa quanto isso. Bom, ouvintes, me despeço. Meu nome é Lucas e... Peraí, eu tenho uma despedida. Com essas informações, o meu nome é Igor e, mesmo sendo parecido, tendo uma grande semelhança, cuidado, o perigo reside nos detalhes. Sempre cheque para saber se aquilo não vem com surpresa. Cara, você quer contar pra gente? Você tem alguma coisa pra falar sobre Traveco, pá? Depois do CD3, que ele falou ali exatamente a localização onde fica Carlota, a travesti sensual. Eu não falei nomes? Ô, Gabriel, eu não falei nomes? Você editou e não botou o nome. Não, a gente gravou e eu não falei nome. Você não sabe. Agora eu quero saber. Quem é que transa nessa porra? Quem é que transa? Você tem alguma coisa pra contar pra gente, Igão? Não, porque eu não falei nomes. Você veio falando nomes. É porque todo traveco chama Carlos. Todo traveco chama Carlos. É por isso. Bom, ouvintes, eu me despeço. Meu nome é Lucas. E lembre-se, existem 4 casos de semelhança. Bom, ouvintes, eu agradeço a atenção de vocês. Me despeço. Eu sou o Gabs e... Porra, Lucas, você tá cada dia mais matemático, velho. Fazer o quê, cara? Essa é minha vida. Fumar pó e cheirar pedra. Tomando vários picos. Uma pica no cu. Ele teve coragem. Vai, vamos nessa. Quando o pau preto e adorando o Beelzebub. Tchau, ouvintes! Tchau, ouvintes. Ah, não se esqueça. Semana que vem vamos ter um outro tema muito bom, hein? É, o tema é esse aqui, ó. Ponha o som de uma chave trancando o estúdio.